Vocês acabam de escutar Canto de Nanã, que é a quinta faixa do disco Lição 2, Dorival, da banda Quarta B, que foi lançado em 2018. Hoje a gente vai ter um feito música muito especial, porque hoje a gente vai adentrar o campo extremamente amplo do fazer musical e chegar em uma das áreas mais poéticas dele, que é a luz do som. E para falar com a gente sobre esse encontro entre a iluminação e a música, teremos como convidada da 8ª edição do Feito Música, a responsável pelas luzes que iluminam a Quarta B, que a gente acabou de ouvir, nossa vizinha aqui da Vila Anglo, a iluminadora cênica Olivia Munhoz. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Feito Música. Obrigado por vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço esse convite fantástico. Mas, bom, eu queria começar te perguntando como começa a sua vivência com música. Vamos lá. Eu acho que começa criança, na verdade. Pensando aqui, bem criança, com meu pai levando para casa uns instrumentos que tinham ficado jogados na casa da mãe dele, coisa da família. E eu lembro dele chegar em casa com um violão, um trombone, umas coisas meio, uns tamborzinhos, que enfim, tudo isso foi pro ralo depois, o que ficou foi o violão. E ali na época, eu acho que eu não tinha nem 7, 8 anos, ele já me ensinou para minha irmã uns acordes, a gente aprendeu uns acordes no violão. E com os anos ele foi ensinando a gente a tocar, assim, a ler cifra, na verdade, né? Ler cifra de revistinha de cifra, que foi como ele aprendeu a tocar. Mas ali com os meus 8 anos, eu lembro de pirar num cara na escola que entrou na sala e começou a tocar violino e falar: eu dou aula de violino aqui na escola, quem quiser fazer, é isso, vocês estão convidados. E eu falei para os meus pais e fui fazer aula de violino. Fiz um ano de aula de violino, com os 8 aos 9 ali. Depois o violão já estava lá, fui tocando violão e a coisa ficou na minha vida para sempre, até hoje, de diferentes maneiras. Tanto tocando com banda também, adolescente, quanto tocando muito sozinha, depois estudando violão, guitarra. E trabalhando com amigos, aí fiz produção de bandas de amigos, toquei com amigos em show, em Inferninho de São Paulo, essas coisas, e esses lugares que estão cada vez mais raros também. E aí, naturalmente, na produção da coisa, acabei chegando ali para fazer a luz também de alguns shows. E esse caminho, por onde ele começou com a luz? Onde, quando que você se encontrou com a luz? Eu acho que eu me Ficou encontrei uma na frase um pouco iluminação. religiosa essa, né? Quando você se encontrou com a mais, digo, com a Quando que iluminação eu alcancei cênica. a luz. Sim. Eu, na verdade, eu acho que esse caminho foi menos consciente. Claro que o da luz também, o da música também aconteceu muito naturalmente, porque veio desde a infância. Mas quando eu me liguei que eu gostava de tocar violão e que eu gostava de ouvir música e tocar com os meus amigos e ver meus amigos tocando, eu entendi ali aquela relação direta. Com a luz foi mais um chute que deu certo, assim. Porque, enfim, eu estudei dança quando eu saí da escola. Eu tive uma formação em dança que não foi acadêmica, foi uma formação não formal, mas que teve seus anos aí de duração. E num certo momento eu comecei a me afastar da dança, não sei, começou a perder o sentido a coisa. Queria ir para outros grupos, queria dançar sozinha, mas nada estava engatando muito. Foi uma época que eu trabalhei bastante com produção e trabalhei bastante com produção de bandas. Também fui para o teatro ali, para alguns espetáculos de dança, mas eram mais shows que eu fazia. E aí, num certo momento, eu entendi que eu queria estudar artes cênicas mesmo, que era uma coisa que eu estava meio que arriscando há anos, e falei, tá, acho que agora é isso, vou entrar num curso e vou fazer esse negócio. E eu fui pesquisar alguns cursos, encontrei, muito sem querer, o curso, a SP Escola de Teatro, na verdade. E a SP Escola de Teatro tem um formato, ela é uma escola técnica, e ela tem um formato de áreas de estudo. Então, você pode estudar atuação, direção, dramaturgia, cenografia e pode estudar iluminação. E eu olhei para aquilo e falei, eu acho que é isso, eu vou ver esse negócio da iluminação. E arrisco dizer, não me lembro muito bem, mas eu acho que eu fui para a luz também porque eu taquei um nome conhecido ali, que era Marisa Bentivenha, que era iluminadora dos grupos e dos espetáculos de dança que eu assistia, dos grupos que eu acompanhava e das pessoas com quem eu dançava. Então eu me olhei e falei, pô, eu gosto do trabalho dessa mulher, tem alguma coisa a ver comigo, em algum lugar eu me sinto conectada aqui com essa história, deixa eu ver o que que é. E se eu não gostar, depois eu faço outra coisa. E fui, me inscrevi, fiz o processo seletivo, passei. Não acreditei que eu ia terminar o curso. Eu lembro de muitos dias no começo assim dessa história, no ônibus, meio pensando, nossa, quanto tempo será que eu vou ficar aqui? Quanto tempo eu vou aguentar? E Caramba. no fim, fiz loucamente, fiz mais aulas até do que eu deveria, porque eu fazia o período da tarde das aulas de luz, mas tinham vários dias que eu ia de manhã para ver aula de manhã de outro professor, ou ia de manhã com colegas de turma para ficar montando luz, estudando mesa, ficava Ah, até que a massa. noite montando. E aí rolou, assim, eu me achei muito ali, porque também foi um espaço de construção criativa, né? De desenvolvimento do meu trabalho que eu reconheci. Sim. Acho que foi isso. E aí, quando que a luz encontrou a música na sua experiência, assim? Então, eu entrei na SP Escola de Teatro em 2015. No meio de 2015, na verdade, porque o processo seletivo é semestral. E tá dando para me ouvir tranquilo aqui? Tá dando para te ouvir. A gente está com alguns problemas de conexão, não sei se é do nosso lado ou do seu lado, mas tá, por enquanto está tudo certo. Provavelmente dos dois lados. É. Mas vamos lá. Eu entrei na SPE em 2015 e em 2016, em 2015, no fim do semestre, no fim do ano, eu já comecei a acompanhar algumas montagens, assim, me enfiar em algumas coisas com pessoas que me davam aula ali, professores, artistas convidados, que abriam esse espaço para a gente ocupar, de ver montagem, ver como é que fazia, acompanhar os grupos mesmo, ou até, enfim, o processo técnico da coisa. E em 2016, já engatada, sabendo que eu queria estar lá e que estava funcionando, que eu ia seguir ali, pelo menos, no curso, uma amiga minha entrou na SP para fazer o curso de sonoplastia. E essa minha amiga namorava um rapaz que tinha uma banda, e essa banda precisava, estava querendo começar a trabalhar com alguma iluminador, porque já tinha uma trajetória ali acontecendo, e estava difícil fazer show só com os técnicos dos festivais, enfim, da casa de shows, não rolava mais. Eles queriam começar, acho que a investir nessa parte mais estética também. E aconteceu dessa banda ser o Terno, que é uma banda aqui de São Paulo, que estava para lançar o terceiro disco, na verdade. Eles estavam no fim da turnê do segundo disco, encerrando ali os shows e os do segundo álbum com eles. E dali a gente já conversou, eles falaram, a gente vai lançar o terceiro no segundo semestre. Eu não lembro se foi, na verdade, acho que foi no segundo semestre. Eles iam lançar o terceiro disco e me chamaram para desenhar essa luz. E aí começou um processo realmente de uma proporção muito maior do que o que eu fazia, porque eu mais acompanhava outras pessoas, ou operava a luz de alguém, ou quebrava um galho ali para um amigo que ia apresentar um negócio e precisava de uma ajuda. Já tinha os meus processos criativos dentro da SP, mas o meu primeiro desenho de luz, o primeiro mapa que eu fiz, processo criativo, conceito, o que, que vai ser esse show, foi ali no lançamento do Melhor do que Parece, que é o terceiro disco do Terno. Uhum. E aí foi um desenho que me levou para N lugares, né? E como é que é esse processo que você fala do desenho da luz? Então, esse processo de traduzir o que se ouve para o que as pessoas vão ver, né? Ou para somar em cima do que as pessoas vão ver. Conta pra gente um pouco. Sim. Eu acho que é um processo. Eu tenho pensado ultimamente, pensando muito em processo criativo, eu tenho pensado que é um processo muito objetivo e que tem camadas muito objetivas e precisas de pensar, enfim, que eu preciso iluminar um artista que está ali em cima do palco, essa pessoa, o público precisa enxergar esse artista, ou não, dependendo da proposta, mas normalmente sim. E ao mesmo tempo eu tenho um lado subjetivo de criar camadas em volta dessas presenças, sejam, enfim, seja de um cara tocando sozinho no palco, seja de uma banda, seja de um maestro segurando ali o grupo todo dele. Tem as camadas subjetivas que envolvem mil ferramentas, que são o que eu costumo, tenho chamado de desenho, que aí eu acho que é quando entra o desenho da luz. Eu não sei se é exatamente, se eu vejo exatamente como um processo de tradução da canção ou da música, que seja. Mas, de alguma maneira, tem isso, né? Porque, enfim, quem assiste é afetado, é atingido de forma que você cria uma leitura estética também, porque aquela pessoa está ouvindo. E isso é forte, né? Eu acho que quando a gente está no lugar de ficar em casa, escutando a música, no fone de ouvido ali, claro que tem o que o compositor comunicou quando ele escreveu aquela canção. Mas também tem as nossas vivências, as nossas experiências, escutando aquilo, como que aquilo se encaixa na nossa vida, na nossa história. E, não sei, quando a gente assiste um clipe de uma música, já tem uma leitura sobre o que está sendo dito ali. E eu acho que a luz talvez funcione como uma outra leitura, uma outra camada de leitura. Mas que no show ao vivo, ainda fica meio atrás ali do artista, né? O artista está em primeiro plano. Mas a luz é como eu tenho entendido que é um suporte necessário para esse primeiro plano acontecer e existir com mais potência, com mais presença, ajuda a dar mais presença e clima. Enfim, as ferramentas são várias. E posso falar vários termos aqui para tentar definir o que que a iluminação faz. Mas acho que, basicamente, pensando de um jeito técnico, é como se eu criasse atmosferas para essas músicas, para esses shows. Eu crio esses espaços. Que eu acho que são imaginários, primeiro para mim, porque tudo isso meio que sai da minha cabeça, na verdade, e que depois chegam no público e o espectador realmente faz a leitura que também faz sentido para ele, para a história dele e para a maneira dele de assistir em relação ao dia, ao espaço em que ele está. Tudo isso também interfere bastante. Entendi. Que loucura, né? É É muita uma coisa que loucura. dá para se pensar e se falar, né? E quando você fez esse processo com o terno, especificamente do Melhor do Que Parece, você então recebeu, quer dizer, começou a trabalhar com ele já com um álbum pronto, é isso? E os arranjos já prontos, então você já tinha um produto pronto que você criou a luz em cima. Sim, exatamente. A gente conversou, assim, já tinha meio um flerte ali de, ah, vamos fazer, a gente gostou quando você fez, ah, também gostei de fazer, legal, a gente se entendeu. E aí, quando eles me convidaram, o Melhor do Que Parece estava gravado, porque o que aconteceu foi que rolou essa chamada, a gente teve uma reunião na casa do Biel, que é o baterista da banda, e foi um negócio assim, eles sentaram, o Biel colocou o disco para tocar. E eles foram falando, ó, essa faixa é assim, assim, assim, essa é assim, assim, assim, essa é mais desse jeito, essa é desse outro. A capa é essa. A capa foi, eu acho que o meu ponto de partida ali, porque a capa do Melhor do Que Parece tem o nome do disco escrito, com uma grafia desenvolvida ali para o trabalho, mas é uma capa toda amarela, né? O nome está escrito de preto e a capa é toda amarela, é um amarelão bem forte. E eu parti daquele amarelo na minha paleta de cores, que aí é outra ferramenta também que a gente utiliza no nesse processo de desenhar uma luz. E a gente sentou, escutou o álbum todo, eu entendi o que eles queriam. A gente até falou um pouco de cenário. Depois a gente teve uma outra reunião com o Pedro Bolo, que é um menino que já tinha feito, acho que a direção de arte do clipe do Culpa, que tinha sido lançado. Então o Pedro propôs umas coisas de cenário, e no fim o nosso cenário foi um tapete amarelão, oval, no meio do palco, com os meninos tocando dentro. E tudo que tinha em volta de cenário, na verdade, era iluminação, porque eu enchi de torre de luz com os equipamentos do Auditório Ibirapuera, quando a gente fez, mas enfim, na turnê também viraram outros equipamentos. Tinha muita luz no chão, muito refletor no chão. Tinha um ciclorama, para quem não sabe, é uma tela branca que fica no fundo do palco e que com a luz a gente vai tingindo essa tela e vai dando cor para ela. Então era como se esse cenário funcionasse de uma maneira crescente, que eu conseguisse controlar as profundidades dele, a ponto de deixar tudo bem setorizado ali, só no tapete, com os meninos tocando juntinhos, quanto aumentar a coisa a ponto de chegar no fundo do palco com o ciclorama todo aceso e acender plateia, enfim, crescer e diminuir esse espaço a partir de toda uma ideia que eles já tinham trazido. Até no, é uma banda que sempre me propõe bastante esteticamente também. Então, foi sempre interessante criar o Terno e o Tim, né? O Tim Bernardes, que é o compositor da banda e que tem o trabalho solo dele também, pro qual eu também desenhei. Foram trabalhos, os dois discos do Terno que eu fiz e o do Tim foram trabalhos em que muitas propostas e referências chegaram, e a partir dali eu desenvolvi os desenhos. Que massa! Vamos escutar então uma música do Melhor do Que Parece? Vamos escutar Bora. Minas Gerais. Muito bom, essa foi Minas Gerais, do disco Melhor do Que Parece, da banda Terno, que é onde Olivia Munhoz começou sua jornada de iluminadora. E agora, Olivia, eu queria perguntar para você já sobre um outro momento, que, e aí voltando também para o para o começo do nosso programa, que a gente ouviu o Quarta B. E aí eu queria te perguntar sobre esse trabalho, como é que foi esse processo especificamente, porque é um show muito bonito, né? E tudo estava convergendo maravilhosamente, a música, a iluminação, o figurino, tudo. E era um show um tanto... eu não queria dizer conceitual, né? Mas ele tinha uma coisa de uma proposta de um trabalho que o álbum era tocado inteiro no palco, né? Então, queria que você falasse um pouco pra gente sobre o show, sobre como que foi o encontro com o pessoal da Quarta B e depois, mais especificamente, sobre como foi desenhar a luz para esse trabalho tão, tão especial, né? Que é um disco demais. É muito especial mesmo esse disco, esse trabalho todo, né? Bom, eu conheci as meninas da Quarta B, na verdade eu conheci Maria Portugal, que é a baterista da banda, quando eu dançava ainda, ali com, enfim, o pessoal da dança, a Maria tocava nos espetáculos também, e chegou a tocar em alguns espetáculos que eu dancei, e, consequentemente, a Maria Beraldo também tocou na época. E a gente se conheceu meio naquela brincadeira e, não sei, acho que acabou rolando um... Ficamos amigas. Rolou um contato que fez sentido ali. Não tem muita explicação, né? Quando a coisa conecta, conecta. E, enfim, gerou uma amizade muito grande. Não tem explicação e que bom que não tem explicação, né? Essa é uma das melhores partes desses exatamente. Encontros. Sim, tinha que rolar. Nos encontramos, foi isso. E acompanhei muito a Quarta B no começo, acho que é isso, eu não vi o primeiro show da Quarta B, porque o primeiro show da Quarta B foi no Rio, no festival lá do Moacir e tal, mas aqui em São Paulo acompanhei muito, e acompanhava porque gostava do show e porque era muito amiga das meninas, e acabava rolando uma coisa, a mesma lógica dos Inferninhos, que eu citei ali no começo da nossa conversa, da Quarta B tocar muito nessas casas na época, e eu tá lá, sempre circulando, e a gente tá juntas. E aí eu fui pra iluminação, fui estudar luz, enfim, coisa também aconteceu, e num certo momento, já fazendo a luz do terno, viajando, fazendo desenho, as meninas que já tinham lançado o primeiro álbum, o Lição 1 do Moacir, foram encerrar também essa turnê e lançar o DP, que é um EP com 4 músicas, também em cima do trabalho do Moacir Santos. E aí, eu confesso que eu não me lembro bem se eu fiz primeiro uma luz de um show de encerramento do Lição 1, ou se a primeira luz que eu fiz ali foi do DP e depois a gente fez um show de encerramento. Eu não registrei a ordem das coisas. Mas eu comecei a desenhar ali, isso deve ter sido também no fim de 2016, 2017. Começo de 2017. E aí a sintonia já existia, na verdade. Eu já tinha conhecido o Chicão, já conhecia a Jojo, a Aninha, que fazia parte da banda na época. E a gente foi trabalhando juntas, a coisa rolou. Eu acho que tem uma coisa de simpatizar ali com a lógica da banda, que fez sentido para mim. Eu acho que a gente trabalha de maneiras parecidas e fala línguas parecidas para poder trabalhar juntas. Ah, isso é muito interessante. Então, quando as meninas... porque durante um processo criativo, isso faz diferença, né? Na verdade, enfim, fazendo um parênteses aqui, mas eu acho que é uma coisa importante da gente pensar, é que a iluminação é uma ferramenta do show, da peça, da dança, enfim, uma ferramenta cênica que ela atua a partir também de necessidades dos artistas, né? Como eu falei do terno, eles ofereciam para mim referências, o Tim ofereceu para mim muitas referências, mas você meio que trabalha também a partir das necessidades que aquelas pessoas têm, que aquele show tem, ou que um diretor tem quando ele está dirigindo uma cena, de pedidos que você recebe. Então, existe uma parte do processo que é criar, e é, enfim, fazer a própria leitura da cena, da imagem, daquele palco. Mas existe uma parte também que é traduzir justamente essas necessidades e esses pedidos. E acho que trabalhando com a quarta B, sempre não teve essa coisa delas me trazerem referências tão diretas. Eu acho que o papo sempre foi. Então, o show é assim, a gente vai tocar, no caso do Dorival, né? A gente vai tocar tudo do início ao fim, igual ao disco, não vai ter pausa, é desse jeito, vai. Os figurinos são meio esses, vai ser uma parada assim. O que que você pensa? Não tinha muito, acho que uma expectativa delas, justamente porque acho que elas meio que já sabiam que eu provavelmente já estava pensando em alguma coisa, assim. E realmente sempre estava. Então, o que aconteceu no caso do Lição 2 foi que elas estavam com o disco pronto, me enviaram, eu escutei, a gente teve uma reunião e eu falei: ah, pensei numa coisa assim, assim, assim. Que não era nem um desenho já definido, era justamente a criação e as características dessas atmosferas que o show tem. E todo mundo olhou e falou: beleza, ok. E aí eu assisti um ensaio, foi bem importante nesse caso, porque é isso, esse show. Na verdade, a ideia desse disco é que ele seja dividido em três partes, e essas três partes têm três faixas cada parte. Então, seriam nove faixas, mas é de uma escuta contínua, né? E o show é a mesma coisa. Então, foi um processo de criar uma luz uma luz ininterrupta também, que enfim, mesmo nos fade-outs que eu coloco no meio do show, eu tenho o meu propósito não é encerrar ali um dos movimentos, uma das faixas. É muito mais fazer uma ligação, enfim, colocar uma conexão entre o que está por vir. Então, a gente tem um blackout, inclusive esse show tem um blackout longo, tem um momento de um blackout, um escurão mesmo, para começar uma próxima onda, que é como esses movimentos são chamados, mas ele não pontua o fim de nada, na verdade. O fim pontuado é o fim do show, que é o que elas dão. Sim. E eu acompanho. Mas esse blackout, ele também é muito interessante. Eu me lembro de eu assistindo o show, porque é um momento que você tá indo junto, né, com a luz e com a música, com tudo, né, acontecendo nessa narrativa ininterrupta. E nesse momento do blackout, eu vivi uma, experienciei uma coisa que eu nunca tinha conseguido sentir com tanta nitidez, que era a luz impulsionando a audição, sabe? Então, o fato da luz ser contínua junto com a música, em dado momento ela sair e ir para um blackout total, que era longo, e ao mesmo tempo os sons que estavam sendo tocados eram muito sutis e minimalistas, e foi uma experiência muito, muito bonita, assim, sabe? De eu entender e sentir isso, que a luz me ajudou a escutar melhor no show, num show de música. Então foi bem curioso. É muito legal porque eu acho que é um momento bem marcante do show. Acho que assim como esse show tem o álbum, né, tem esses três movimentos mais determinados, a luz também. De alguma maneira, não muito. Eu não fiz isso muito objetivamente, assim, pensando nisso. Mas aconteceu de terem também três movimentos fortes na luz ao longo do show. Um inicial, que eu acho que é quando as cores começam a entrar, esse blackout. E no final, que eu tenho uma quebra, dois cortes, na verdade, que são bem próximos ali de um vermelhão e depois voltar só para as meninas. Mas eu acho que naturalmente, na verdade, enfim, voltando aqui, pensando, esse blackout, esse movimento que é bem forte, existia já de antes, porque quando o show do Moacir estava meio que começando a se encerrar, né, a gente estava começando a parar de fazer, já as meninas já começaram a inserir o canto de Nanã no final do show como um bis, para Olha só. dizer, meio anunciar o que vinha ali. E a luz do canto de Nanã estava pronta quando eu desenhei o Lição 2. Eu inseri a luz que já tinha do show do Moacir, ela encaixou, rolou. Que é essa luz, enfim, a faixa que abriu aqui o programa, mas é essa luz que começa com um contra bem forte, ela vai tendo um fade out muito longo, de uma duração muito longa, que é, sei lá, para iluminação de minutos. Eu acho que eu fico com 5 minutos indo de um 100% de luz até o zero. E depois as meninas ainda seguem cantando. Então esse blackout acontece com a música mantendo o movimento dela, né? E eu acho que justamente talvez isso cause essa sensação de. É quase como se você conseguisse enxergar melhor o que elas estão tentando comunicar ali, né? A imagem Sim. que essas canções. Essas canções, não. No caso do canto de Nanã, sim. Mas que o álbum todo cria. É um álbum que é isso. Apesar de ser uma banda de música instrumental, esse álbum é muito visual. Muito, muito. E eu criei ele todo a partir dessas visualidades, assim, escutando, e enfim, eram como se as cenas fossem acontecendo na minha frente. E aí, naturalmente, teve essa coisa do palco também, né? Todo show tem também uma direção mais estética que a gente colocou lá, tanto pelos figurinos da Marina Degani, quanto pelas nossas necessidades técnicas, porque as meninas queriam tocar enfileiradas, então o Bruno, que é o técnico de som, ajustou ali um posicionamento razoável, mas foi uma necessidade minha, por exemplo, não deixar elas muito coladas na boca de cena, tão próximas da plateia. Eu deixei a banda num mapa que ocupa o centro do palco. E aí, quando a gente fez no Auditório Ibirapuera, por exemplo, é um palco grande, então também dá essa sensação visual de uma coisinha acontecendo num espaço gigante, numa caixa preta extensa ali, né? De proporções, enfim, que a gente não nem sempre pode ter. No Sesc Bom Retiro também deu bastante essa sensação, até no Sesc Pompeia, que a gente fez um esquema de deixar o palco bem pelado, assim, deixar realmente só a cortina do fundo, porque também tem a utilização do ciclorama de uma certa maneira. Eu deixei elas mais centralizadas no palco e não tão coladas no público, assim. Que massa. E você sente, Olivia, que esse foi o trabalho que você mais teve autonomia? Talvez não até agora, né? Mas até esse momento, assim, de criação? Eu sinto que autonomia, acho que de certa forma eu sempre tenho, mas eu acho que foi o trabalho no qual eu mais consegui aplicá-la sem medo, sabe? Porque tem autonomia ali, tem coisas que eu faço com algumas bandas que eu olho e falo, ah, eu posso, quero fazer assim, mas peraí, deixa só eu conferir se tá tudo bem para eles, se não vai atrapalhar ninguém, se não tem uma surpresa no dia ali que eu não sei que vai existir, algum cenário, alguma coisa. Mas, aí, consequentemente, com a quarta B, eu acho que foi um trabalho em que eu tive bastante autonomia, apesar da gente ter conversado muito sobre o desenho ao longo da turnê de lançamento dele, dos shows que a gente foi fazendo, a gente foi falando muito. Eu tive muito retorno das quatro sobre o que elas sentiam tocando mesmo, o que elas gostavam, não gostavam, sugestões, mas a partir da minha criação. E acho que tem uma autonomia também de, enfim, poder ter lançado o disco justamente no Auditório Ibirapuera, que é um espaço com uma estrutura fantástica, né? Sim. Então, eu realmente desci a mão ali e falei, tá, vou colocar tudo que eu tenho direito. Não é nem um mapa de luz, eu não tenho nem uma quantidade de equipamentos gigante. Tem shows com muito mais refletor, por exemplo. Mas eu pude usar equipamentos muito bons, isso fez bastante diferença ali. Que massa. E aí depois do Lição 2 do Orival, você foi trabalhar com a Maria Beraldo no Cavala? Sim, Maria Beraldo, que é do Quarta B, para quem está nos ouvindo e não está localizado, Maria Beraldo toca no Quarta B e depois você foi trabalhar com ela no projeto solo no lançamento do Cavala. foi isso. Na verdade, a Maria, as histórias meio que estão juntas ali, né? A Maria, eu já tinha, quando ela começou o processo do Cavala, antes de gravar, ou começando a gravar, querendo gravar, começando a fazer show, eu fiz luz para ela, acho que umas 2 vezes. Mas assim, naquela estrutura, tipo, uma coisinha ou outra aqui, tem esses aparelhos no lugar e a gente se virando. Então, eu meio que estava fazendo aquela luz. Ela fez, gravou o disco. E em 2018, quando ela foi lançar, eu estava no processo de montagem de uma peça. De uma peça que chama Idiotics Magnifics, que é uma peça da Quito, Cristiane Paoli Quito, uma diretora com quem eu trabalho, estudo, trabalho aqui em São Paulo. E aí, durante esse processo do Idiotics, a data de lançamento da Maria bateu com uma data de apresentação. E eu tenho umas funções ali no Idiotics que estão para além da luz. Não vou falar quais são. Quem assistir vai descobrir. Não, vou revelar. E aí, enfim, conversei muito com a Kito, e a Kito falou: não, não dá, você tem que estar aqui. E conversei muito com a Maria, e a Maria falou: na verdade, minha proposta tinha sido: pô, eu desenho, ponho alguém massa para operar no dia, fazer o lançamento, e depois a gente viaja. Mas a Maria estava lançando o primeiro disco, eu falei: meu, acho que não, vou fazer com alguém que esteja lá. E foi fazer, e tudo certo. E aí, depois de um tempo, sei lá, acho que a coisa foi se gastando também, e ela entrou em contato comigo e falou: pô, quer voltar a fazer a luz do Cavala? Porque você já faz a Quarta B, já fez a do Bolerinho. O Bolerinho é um outro trabalho da Maria também, que é um trio com a Marina Beraldo, desculpa, com a Marina Bastos, que é a irmã da Maria, E Lu e com a Toller, Luísa né? Toller. Sim, É que demais. O lançaram um Bolerinho é disco. demais. Para quem não conhece, vá conhecer. Vá conhecer tudo que a gente tá falando, porque é tudo demais. É isso. Em 2018, elas lançaram o disco também. E eu fiz a luz desse disco. Foi incrível ali no Sesc Paulista. Acho que foi um dos desenhos mais legais também que eu já fiz. Me deram muita autonomia também. Mas, enfim, fui fazer, voltei a fazer com a Maria e voltei a fazer ano passado com ela, na verdade. Porque até o fim de 2018, começo de 2019, a coisa estava muito ali. Ela acabou, enfim, ficando com a pessoa que fez a luz do lançamento e eu fui fazendo a peça, depois engatando em coisas de show, com o Terno também, e com outras bandas. E aí, no ano passado, no começo do ano passado, a gente estava para lançar o Terno, o quarto disco, e ela falou comigo, e eu topei, e foi uma transformação. Aí foi outro processo, porque eu tinha todas as referências de, sei lá, 2017, quando a gente começou a fazer, um salto no tempo. E um salto em vários sentidos, tanto no do trabalho dela quanto nas minhas experiências, né? E aí eu chego em 2019 para voltar a fazer também a partir de um show que já tem uma estética muito marcada, que já tem um setlist pronto, que não sofre alterações. O show da Maria também tem poucos momentos nos quais ela para para falar, é meio ela entrando e tocando sem parar. E é um show que é muito especial, porque assim como o show da Quarta B, eu sinto que a gente está fazendo ali juntas, no sentido de, no da Maria ainda mais, porque ela tocando, o Tó Brandileoni, que foi quem produziu o disco, operando o som e soltando coisas ali também, disparando elementos sonoros ou efeitos da mesa, Quando não é o Tó, tem o Murilo Gil, que é um outro técnico que trabalha muito com a gente, o Bruno Correia, que faz a quarta B, mas é sempre um dos meninos operando também, e eu operando a luz, que está muito sincada com o show, que é um negócio que eu gosto muito de fazer. Acho que por essa relação com a música, eu costumo tentar inserir ali movimentos de luz e enfim, que sejam Estamos com um piscada. certo problema de conexão com Olivia. Isso, Ah. vamos ver se estabiliza um pouco. Enquanto isso, vamos escutar Maria Beraldo. A gente vai escutar Tenso, que é a primeira faixa do disco Cavala. Muito bom, essa foi Tenso, a primeira faixa do disco Cavala, da Maria Beraldo, para quem a Olivia faz as luzes desse show, desse grande disco. Quem não conhece, escute. E aí, Olivia, você estava falando da... A gente conversou sobre a questão da autonomia, né? E aí, logo, assim, logo antes de travar a gente ter problemas de conexão, você comentou uma coisa que eu acho muito interessante, que é a coisa de... Você falou do show do Cavala especificamente, né? Que é da luz sincada com a música e também sincada com a operação de som. E aí eu queria te perguntar sobre se você consegue sentir no seu processo criativo de desenho de luz uma influência grande da sua sensibilidade musical, sabe? Do seu ouvido na hora de desenhar a luz para um show. E acho que era um pouco isso que eu queria dizer no começo, com a coisa de traduzir, sabe? Que não é uma boa palavra, mas como que você sente que... E também o seu percurso, né? Que você falou que você foi da música e para dança, para o teatro e acabou na iluminação e, querendo ou não, voltando para a música, né? De certa forma. Como é que você sente que esses... essa vivência e principalmente a sua vivência com música influencia no seu processo criativo com a luz. Massa. Legal de pensar nisso, assim, porque eu acho que a coisa tá desde o primeiro desenho, lá no terno, melhor do que parece, assim. Foi um disco, um show que eu desenhei muito faixa a faixa. É diferente da coisa da Quarta B e da Maria nesse sentido, apesar de ter uma estética toda instaurada ali em comum, eu pensei música por música nos desenhos de luz. E ali, no primeiro desenho, para o primeiro show, para o lançamento, eu já tinha movimentos sincados com a música, movimentos de luz que estavam sincados com a música. E eu não sei, eu acho que talvez isso aconteça muito mais, isso tenha acontecido desde aquele momento, muito mais pela minha forma de ouvir música, que vem também dessa coisa de ter estudado um pouco, enfim, acho que a gente vai ouvindo música de maneiras diferentes. Muito mais do que, sei lá, uma coisa objetiva que eu tenha falado, ah, seria muito legal se piscasse, porque dá um efeito assim, ou algo que eu tenha, uma referência que eu tenha visto em algum lugar. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, assim, ouvindo as músicas do disco. Tinham algumas em que eu falava, pô, acho que eu queria acender tal coisa aqui, em seguida fazer isso. No meio das convenções ali de algumas músicas, eu fui encaixando esses movimentos. Então a luz foi tocando junto com os meninos. E aí, muito doido, porque na estrada, conforme o show foi ficando na minha mão, eu fui entendendo também o tempo dele, tudo. Que eu acho que quando eu falo da Quarta B e da Maria de tocar junto, tem a ver com isso. Você vai também entendendo o tempo da banda, as coisas que podem acontecer ali. E com o terno eu aprendi a fazer essa leitura muito bem, de um jeito muito preciso. Então eu fui encaixando outros movimentos que acompanhassem algumas outras músicas que eu sentia que, não sei, que fazia falta. Ou que na hora do show eu olhava e estava gravada ali a luz na minha mão, eu podia mexer e falava, tá, acho que vou arriscar. E a estrada, a longa estrada e a longa duração de algumas turnês foi muito satisfatória nesse sentido, né? Porque eu consegui fazer esses testes e tive espaço para treinar, ter o acerto e erro em diferentes espaços, tanto no festival, ali no meio da rua, em Manaus, com chuva, a galera muito doida, a mesa de luz no meio de todo mundo, até. E um festival super legal, inclusive, um evento muito massa, até aqui em São Paulo, em Teatrão, ligando as coisas e falando: putz, perdi um pouco a mão aqui, peraí, como é que eu volto? E dando essa respirada. E acho que foi virando um prazer fazer isso também. Foi virando meio, não sei se uma marca minha, porque acho que é meio forte dizer isso. Mas eu acho que é um troço que eu gosto de usar a meu favor. Eu ouço as músicas, eu entendo ali o tempo das coisas, eu consigo decorar muito facilmente os momentos dessas convenções e como elas são. E aí eu acho que, de alguma maneira, sim, eu traduzo isso ali na utilização do desenho. Eu vou escolhendo como desenhar junto com os movimentos da música também, né? Sim, com certeza. Nossa, muito interessante. E aí, nesse sentido, eu queria só fazer acho que não chega nem a ser uma pergunta, é um apêndice dessa mesma pergunta, mas como você, com esse trabalho de desenho de luz que, enfim, inevitavelmente passa pelo seu ouvido musical e pela sua sensibilidade musical, quais são as diferenças de fazer um trabalho de desenho de luz com uma banda que trabalha com canção e letra e uma banda que trabalha com música instrumental? Ah, são muitas. Mas são muitas, assim, no fim, o desenho pode ser o mesmo. Eu acho que são muitas ali na hora da operação. Eu acho que pega para mim nesse sentido. Porque eu acho que também talvez seja a mesma diferença de fazer um show de canção de um power trio, que às vezes tem quatro sopros ali acompanhando e é um show mais para cima, sei lá, posso até chamar, dizer que é um show mais pop, e de fazer um show do cantor sozinho no palco, ele e o violão. Mas eu sinto que essas diferenças existem, porque é isso, existem as atmosferas que a gente quer criar, essa coisa que eu chamo de atmosfera, que são esses espaços, né? Na hora da operação é isso, eu vou fazer movimentos mais bruscos, eu vou conseguir sincar mais coisas com o cantor sozinho ou com a banda, com a bateria ali, o baixo acompanhando. E no caso da música instrumental, eu acho que ela ainda traz outras camadas, né? Que são essas camadas subjetivas também, de sensação mesmo do público. Quando tá ali como ouvinte, como as pessoas quando estão ali como espectadoras. E eu acho que a diferença em criar para cada um desses shows fica mais nesse lugar, assim, para mim. Claro que tem questões técnicas ali de mapa de palco, o que que a gente vai usar, que isso vai depender, vai variar de banda para banda. Mas a criação e as minhas escolhas criativas, acho que tem uma variante muito maior na hora de operar do que na hora de fazer o mapa. Eu acho que eu consigo me virar bem com mapas. Inclusive é isso, né? Fazer show de banda em festival. Você precisa se virar com o que tem. Não vai ser o desenho que você fez ali no processo criativo. E nesse sentido, a operação, as cores, os movimentos fazem todo sentido. Fazem toda a diferença, desculpa. E fazem todo sentido também. Mas eu acho que é isso, que para mim, pô, dá para fazer show do Terno no festivalzão, dá para fazer show do Terno no auditório, dá para fazer show do Terno no palquinho, a gente já fez. E a operação vai interferir, assim como com a quarta B também. Fizemos e o conceito tá lá. Eu acho que nesse lugar a coisa é que a curva acontece, sabe? Que eu falo, opa, aqui é disso que eu tô falando e ali é daquilo. Sim. Que interessante. Nossa, muito bacana. E aí agora eu queria ir para um lado mais, talvez mais duro da conversa, que é perguntar como é que tá sendo para você criar no meio da pandemia, né? E como é que foi essa interrupção brusca dos trabalhos de iluminação e no teatro? Ah, foi muito sofrido, na verdade, porque é isso. Acho que há 3 anos, 4 anos, a minha rotina inclui um fluxo de viagens de aeroporto, rodoviária, estrada, van, que é isso, é toda semana praticamente. Mas vai, quando não é toda semana, é semana sim, semana não, todo mês tem coisa. E mesmo quando eu não estou viajando, é trabalho em São Paulo. E eu gosto muito disso. Então, para além de não criar, eu também não estou viajando, não tenho esse movimento. E aí acho que o que aconteceu ali, o meu escape, a minha alternativa, foi tanto tentar criar dentro de casa. Eu comecei a estudar bastante coisas de iluminação aqui com livros, com materiais que eu tenho e meio pegando um equipamento ou outro que eu tenho aqui também de alguns shows e mexendo, pouca coisa, mas fazendo. Mas eu confesso que isso me cansou um pouquinho num certo momento. E eu fui para esse lado mais teórico e para um lado também de construir um processo de entender como comunicar essas coisas sobre as quais a gente está falando. Então é isso, começou a minha vontade de desenvolver essas oficinas que eu estou dando agora, né? Eu criei uma série de oficinas que elas estão nesse primeiro formato mais estruturado agora, e entendendo como fazer essas oficinas, essas aulas acontecerem virtualmente. E aí isso também já foi um processo outro de estudo e de entender o meu trabalho, porque acho que o processo criativo mesmo partiu para o desenho, que é um negócio que eu tenho feito muito, tenho desenhado muito, e para o estudo do meu próprio processo criativo, assim, de ver quais são as minhas tendências, de olhar para trabalhos que eu fiz, peguei muito caderninho, diário de criação, reli bastante coisa, e acho que tudo isso também foi o que me deu movimento e vontade de desenvolver as oficinas para falar sobre luz e para falar sobre processo criativo, que é, acho que, o que eu mais pontuei aqui hoje também, enfim. Caramba, é um momento complicado, né? Acho que para todo mundo que o criar ficou bem complicado. Acho que agora alguns têm conseguido, né, voltar, mas o começo foi um período bem difícil, né? Ficou todo Ah, mundo um sim. tanto sufocado assim. Mas enfim. E aí eu queria, para levantar talvez um pouco o astral depois desse vale para um pico. É, te Sim. perguntar o que que tá por vir depois que essa pandemia acabar. E aí também, se já quiser engatar e falar pra gente ir finalizando onde as pessoas te encontram e que trabalhos as pessoas podem buscar. Então, acho que tem muito por vir, na verdade. Muitas das pessoas com as quais eu trabalho, que estão para além também do Terno, do Tim, da Quarta B, da Maria, estão desenvolvendo aí seus projetos musicais, principalmente. Então, enfim, a gente pode falar aqui de Jingle Bells, pode falar de Ana Frango Elétrico, Marina Matei, Música de Selvagem, um monte de gente massa com quem eu trabalho. O Pedro Pastoriz mesmo, que é um músico incrível, compositor, ele é de Porto Alegre, mora aqui em São Paulo. Já lançamos um disco dele juntos. A gente ia lançar o segundo álbum e entramos em pandemia, mas o Pedro está fazendo esse lançamento mais virtual. A gente está tentando entender como vai acontecer depois, futuramente, quais são as nossas chances de conseguir apresentar isso para o público. Jingle Bells, eu sei que está gravando um disco novo, eles também são de Porto Alegre. A Ana, a gente lançou o disco dela. A Ana Frango Elétrico é do Rio, né? A gente lançou o disco dela ano passado. E ela tá fazendo as coisas dela aí. Quando rolar de novo, a gente vai fazer, continuar apresentando. E tem a Marina, que a Marina Matei é uma atriz e cantora que reside aqui em São Paulo e tá fazendo o lançamento desse trabalho musical dela. E a gente está nesse processo também de criar o show dela desde 2018. A gente teve menos apresentações do que o comum, porque não é um disco que está pronto, mas tem show, ela lançou um single, tem clipe para ver, e é um trabalho que está aí num processo de construção. Então é bem interessante, né? Porque é um trabalho que a gente está construindo mais a longo prazo do que tendo esse álbum feito, entregue na minha mão para eu fazer o desenho. Olha só, Estamos uma nova entendendo configuração, né? totalmente, totalmente, é entender como que esse show vai acontecer em cada espaço e aceitar as transformações dele também conforme ele vai acontecendo. Isso é muito legal. É uma chance bem especial. Nossa, que bacana. Bom, então antes da gente, para finalizar, escutar Marina Matei, Olívio, eu queria te agradecer muito pela presença aqui, agradecer muito pelo papo. Muito massa ouvir você falar dos seus processos. E para finalizar, queria que você falasse para a gente o seu álbum de cabeceira. Opa! Eu que agradeço, antes de tudo. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. É isso, né? É bom a gente estar tá aqui no Zoom, no videozinho, se vendo enquanto o pessoal escuta a gente. É bom olhar a cara dos conhecidos de longa data. Com Faz certeza. bem. É, para quem não sabe, eu e Olivia nos conhecemos. Bom, a gente se conheceu, na verdade, há muito tempo atrás, né? Colégio, essas coisas, mas a gente dividiu cabine em uma temporada e foi lá que fomos para esse caminho errado de começar a trocar ideia. É, é isso. A gente falou, nossa, é mesmo, estamos aqui, né? Vamos fazer essa peça juntos. E, bom, é isso. Muito bom, obrigada mesmo. E muito bom poder falar também de luz, dessa coisa maluca de criar iluminações. E, bom, quem quiser também acompanhar, você pediu para eu falar aí onde as pessoas me acham. Vocês vão me achar onde todo mundo se acha, que é no Instagram. E tem oficinas vindo aí também, quem se interessou e quem tiver vontade. Pro ano que vem a gente abre turmas novas de oficinas de iluminação cênica para pensar essa história. Agora o meu álbum de cabeceira... Difícil, assim, de cara, falar. Mas eu vou falar um que tá sempre, que eu ouço há muito tempo, há muitos anos, e que toda hora eu descubro uma coisa nova nele. E que para mim é impecável. Que é o Acústico do Gil. O Acústico do Gilberto Gil. Esse álbum é demais. É um disco que... É aquele disco que meus pais tinham e que não escutavam muito, que estava ali no armário dos CDs. E sei lá, em algum momento da minha vida eu peguei ele, coloquei para tocar, escutava só as que eu conhecia, no repeat. Até um dia que comecei, deixei rodando e fui ouvindo outras. É bem aquele álbum que eu fui conhecendo por partes, assim, que a gente vai e fala, ai, tem essa faixa, e fica ouvindo aquela faixa sem parar. E estuda, aprende a tocar, saca os arranjos. Acho que vai ser assim eternamente com esse disco, não tem jeito. Muito bom, então Acústico de Gilberto Gil é o álbum de cabeceira de Olivia Munhoz. Olivia, mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente nessa conversa. E fiquem agora com Monstro, da Marina Matei. E depois a gente vai seguir com uma playlist que Olivia Munhoz preparou especialmente para vocês, queridos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo, com mais músicas das bandas e dos projetos com quem ela trabalha. Muito obrigado por escutarem o Feito Música e semana que vem tem mais. Tem dias que te quero inteiro, outros que só um pedaço cabe, uma parte basta. Tem dias que seu abraço acalma, outros que me aperta, estala, quase mata. É que às vezes o amor falta, noutras eu só me basto. Num instante quero ser normal, noutro um bicho que há. Outros que prefiro ser comida por fora. Lá fora tem dias que tô cheia de espaço, buraco. Outros que sou toda acúmulo, um caos interditado. É que às vezes o amor falta, noutras eu só me basto. Num instante quero ser normal, noutro bicho que arde. É que às vezes o amor falta, noutras eu só me basto. Num instante quero ser normal. Um monstro. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV.